brilho do sol, brilho da lua, minha bem, vai continua. Do viva Deus, e a rainha de pouso. Do viva Deus, e a rainha de pouso. Ó, minha mãe, vai ser divina, divino é o seu amor. Divino relento, dai-me viver, dai-me amor, meu divino.